Filho bobolê, encontro do tempo, mãe chorou, filho quer nascer. No tempo, mãe falou, filho reclamou. Encontro no tempo. Mãe partiu, filho quer voltar. Tudo tem seu tempo. Encontro no tempo.